E essa é mais uma canção falando de amor, que no nosso repertório tem tudo. Chora, paixão! É assim! Me promete amor sincero uma vida inteira. E com você o meu inverno vira primavera. A rocha! E vive me jurando estar apaixonado. Prometeu um mundo e nunca me deu nada. Você não cumpre nada. Você não cumpre nada, bebê. Sai! E se eu seguir o seu caminho, chegarei ao céu. Eu vou provando o gosto amargo do seu doce. Na mentira das palavras entro no seu jogo. Procurando água só encontro fogo. Me queimo nesse fogo. E quando você fala meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso, eu sinto que respiro. Leite estampe e parece você me fala, eu vou acreditando. Mentes também, eu cheguei a imaginar. E não quer me enganar e me ama de verdade. Que mente tão bem quanto esse. E assim. E quando você fala tão apaixonada, meu amor, eu sempre estarei contigo. Olho nos seus olhos, me emociono e choro. Sei que é mentira, mas me sinto vivo. Mesmo sendo falso, sinto que é. Thank you.